mais. Às vezes sinto teu calor tão perto. Hello, será que você me quer? Verei brilho nos teus olhos ou ternura nos teus gestos. Você é tudo que eu queria. Trago os braços bem abertos. Só quero.